crente, mesmo estando em prova, está sorridente. É que ele alimenta a viva esperança de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver contente. Muitas vezes dorme sem se alimentar, mas acorda cedo com alegre semblante, mesmo não podendo comprar roupas novas, comparece aos cultos sempre radiante. Se alguém lhe saúda com a paz do Senhor, responde feliz com muita alegria. Só ele e Deus sabem o que está passando, mas as suas forças estão renovando na expectativa de um novo dia. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova está sorridente. É que ele alimenta a viva esperança de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver contente. A cada minuto sua fé aumenta, passa todo céu. O Espírito Santo sempre lhe dá força para que ninguém tome o seu troféu. Nada desfalece a fé de um crente que sabe o que faz e tem convicção. O que lhe aguarda é algo inexplicável, por isso sua fé é inabalável. Jesus o aguarda com o galardão. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova, está sorridente. É que ele alimenta a viva esperança de se apoderar da grande herança. É o grande motivo de viver contente. Isto é mistério, é coisa de crente, mesmo estando em prova.